Sr. Joel, eu sei que o Banco Africano não está diretamente engajado neste sector, mas na minha leitura o Banco Africano está mais e mais interessado em África em termos gerais, olhar para as economias urbanas e infraestruturas e até na semana que vem tem uma conferência sobre investimentos nas infraestruturas e eu não sei se há uns pontos ali no, nas questões onde tem uma opinião ou tem uma opinião geral sobre o assunto que pode partilhar conosco. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar neste fórum. Apesar de ser limitado em termos de presença, mas o importante é que só fazem falta as pessoas que cá estão e isso é muito positivo. Bom, em termos das questões para debate, eu não tenho uma visão institucional, porque do lado do BAD a única coisa que sei é que há uma preocupação pela crescente tendência de urbanização em África, mas como já havia dito aqui o Kleber antes, em alguns casos é uma urbanização um quanto tanto que desordenada, que pode vir a criar um caos social, mas não só, um caos econômico e gerar um revés naquilo que são as intenções, boas intenções, neste caso, dos nossos governos em promover o desenvolvimento das economias em África. Creio que em 2011 o nosso economista-chefe publicou um paper sobre urbanization in Africa, em que ele já chamava atenção para estes aspectos, a questão da disponibilidade. A urbanização será acompanhada por uma provisão adequada e eficiente de serviços básicos. E acho que o Kleber mencionou muito bem esses aspectos. Olhando para aquelas questões, sim, existe um potencial para a expansão do mercado de financiamento habitacional em Angola. Se formos a ver pelas estatísticas e do lado econômico, a renda per capita de Angola nos últimos 10 anos cresceu quase que 8 vezes, não é? Agora Angola está com uma renda per capita de 5 mil e qualquer coisa mil dólares. 5 mil dólares é um valor muito elevado comparado com as economias da região. Embora ela não esteja equitativamente distribuída, mas nos dá uma indicação de que houve uma maior geração de riqueza e esta riqueza, se é que está na economia, tem que ser absorvida em algum setor. E se existe algum setor com potencial para isso, é o setor da habitação. Porque, a julgar pelas condições em que a maior parte da população atualmente vive. Não só Luanda, mas também ao nível do país. Portanto, em geral, diria que sim, há um potencial para expandir-se o financiamento à habitação. Quais são os problemas, os obstáculos e os desafios? Eu acho que aqui não vale a pena eu repetir-me. Os meus dois colegas que me antecederam explicaram muito bem. Primeiro, o aspecto legal. Ninguém sente-se confortável em entrar num empréstimo para acesso à habitação quando não há garantias de ter um título de uso ou posse desta mesma habitação ou mesmo um simples terreno. Acho que este é um cancro, não é só em Angola, é em África em geral. Herdou-se muito este... Há um dilema de, bom, a terra pertence ao Estado, ok? E há um prazo de 50 anos, geralmente em muitos países se usa para se atribuir o título de uso e aproveitamento da terra. Mas, para além disso, a própria habitação também é um ativo que está naquela terra. Então, não é muito o risco da expropriação, é o risco da posse daquele bem que depois pode ser usado como colateral para outras transações. Então, o Kleber já mencionou aqui, só uma hipoteca, o custo da hipoteca neste momento é muito elevado. não é? E tem também a questão do próprio registro, a documentação que é exigida. Tudo isto faz com que um cidadão comum não consiga ter acesso ou pense duas vezes antes de entrar nestes acordos. E depois parte-se para, não diria que é a anarquia, mas a construção desordenada, ou a autoconstrução não dirigida, quando que, na verdade, tinha que ser dirigida. Então, são estes desafios todos que estamos a ver. Não é só o caso de Angola, isso acontece em muitos outros países, mas não é o que nós desejamos. Daí, que qual é o papel do Estado, então? É a terceira questão. Isto leva-nos já a falar do papel do Estado. E parece que as perguntas foram alinhadas mais ou menos neste fio de pensamento. Porque estou a ver que, no meio dos obstáculos, dos desafios e dos problemas, quem é que vem nos salvar? Bom, primeiro, o Estado. Sim, o Estado tem um papel a jogar aqui. O Estado tem que melhorar a eficiência e a eficácia dos processos. A eficácia é o tempo em que esses processos devem ser tramitados. A eficiência é tramitar-se mais rapidamente e ao menor custo possível, sem criar embaraços, de modo a criar incentivos que mais agentes juntem-se ao processo do financiamento ao setor da habitação, à área da habitação. Creio que algumas medidas estão a ser tomadas. Ouvi dizer aqui que está-se a rever a lei, não é? Sim, é o que o colega estava a dizer. Isso é um aspecto positivo, porque o que o Kleber mencionou, os bancos geralmente fazem aquilo que se chama do conheça o seu cliente. Mas se não existe uma base de dados fiável sobre não só o perfil das rendas, que é o que o Kleber disse, para a determinação deste cut-off, esse teto de um terço da renda, se não existe uma base de dados fiável também sobre o acesso a outros serviços, água, luz, telefone, que nos podem dar uma indicação da capacidade do cliente para pagar o empréstimo, a confiança aqui vai ser quebrada, não é? Então, há aqui um papel não só a ser jogado pelo Estado, mas também o setor privado. É preciso investir nestas bases de dados. Eu vi com agrado que a DW parece que vai fazer um trabalho desses. Não sei se é nesta área da demanda, mas parece que vocês vão olhar mais o lado da oferta, em termos de construir uma base de dados sobre a oferta da habitação em Angola, os determinantes, não é? Isto vai ser muito positivo como um passo inicial. Cooperativas. Bom, nem no meu país, de onde venho, as experiências são muito escassas de cooperativas de habitação que tenham tido sucesso. Mas talvez não seja porque as cooperativas não sejam um conceito positivo. O problema é como é que ele é implementado. A gestão. A própria gestão. O que nós temos visto é que quando as pessoas juntam-se no associativismo, às vezes entende-se mal a questão da partilha do risco. Começa a haver já aquilo que se chama de rent-seeking, a boleia. Não é? Há o free riding, há aqueles que aproveitam-se do instrumento, neste caso cooperativa, para também terem acesso àquele serviço, quando que, se estivessem em nível individual, não poderiam aceder. Tudo bem, esse se não é mau. O problema já é da responsabilização. As pessoas, quando entram no associativismo, depois não cumprem com as suas responsabilidades. É por isso que esses conceitos chegam a falhar. Daí dizer que, infelizmente, não temos muitas experiências famosas nesta área, mas que seria bom experimentar, né? Principalmente para as camadas de renda baixa e média. Seria um conceito ainda para explorar. Acho que ainda há muito, muito espaço para isso aqui em Angola. A sociedade civil, sim, tem o seu papel. Eu estava aqui a perguntar há pouco o que é que a sociedade civil tem feito para divulgar estas questões. Estávamos a falar aqui da existência ou não de um plano diretor municipal. Sim, existe. Mas quantas pessoas sabem? Provavelmente muito poucas. estão a ver as centralidades a crescer, mas existirá uma ideia por detrás disso? Pouca gente sabe. Então, essas coisas têm que ser disseminadas. Isto tudo faz parte da promoção do mercado habitacional, para que as pessoas, antes de comprar uma habitação numa determinada centralidade, tenham ideia dos custos diários que vão ter que enfrentar para ter acesso a outros serviços. Água, luz, mercados, educação para as crianças, o próprio serviço, o local do trabalho, do agregado, e o custo do tempo para esta mobilidade, os meios de mobilidade também, estamos a falar dos meios de transporte. Tudo isto entra naquilo que é a computação do preço da própria habitação. São os tais fatores hedônicos, que muitas vezes são usados em economias mais desenvolvidas para determinar porque é que uma habitação chega a ser mais cara numa determinada região do que noutra. Não é? Então, estas questões todas têm que ser equacionadas aqui. Quarta questão: quais são as recomendações para melhorar o acesso ao financiamento habitacional para os grupos pobres? Bom, aqui eu não tenho uma opinião própria formada, mas ouvi aqui a ideia do Kleber sobre a subsidiação, não sei se esse termo existe em português, cruzada, em que para um certo nicho do mercado, certo tipo de habitações, vamos dizer, $300,000, $400,000, que já nem são escassas essas habitações, já temos alguns exemplos cá em Angola, o juro deveria ser proporcional a este tipo de empréstimo, e depois olhar-se para aquilo que é o custo médio da habitação, e que foi bem apresentado aqui, são $55,000, né? E pensar-se quanto é que uma família de renda média e baixa, ao fim de 20 anos, poderia, com prestações mensais, servir este empréstimo e a que juro. Uma simulação simples. Poderíamos chegar a uma taxa de juros, assim, pode ser em proporção 5% para um crédito de $55,000. Tudo bem. Será que este agregado tem capacidade? Não. Então, o governo, ou o Estado, né, o Estado entrava com os 5%, que iria tirar o remanescente, que é a diferença com a taxa de inflação, porque este juro seria um juro real de 5%, mas a taxa de inflação agora está a 8, bom, agora está a subir de novo, fechou a 7,69, agora está a 8 e alguma coisa. Então temos aqui um hiato de 3%. Quem é que vai fechar este hiato? Íamos fazer 9 menos 3, que é o juro das casas mais caras. 9 menos 3 dá 6, então tem aqui, na verdade, um valor líquido de 1%, que só seria este a ser incorrido pela família mais pobre. Não é? São algumas matemáticas assim simples. Então, o setor no seu todo só iria gerar uma renda adicional de 3%, que é o 9 menos 6. Não é? 5 subsidiado pelo Estado, 1 a ser pago pela família. Depois, a taxa de juros real, na verdade, só dá-nos um hiato positivo, um valor positivo de adicional de 3%, de 1%, que na prática iria prover destes agregados que têm capacidade, né, para comprar as casas mais caras. E a própria arrecadação do Estado. E a própria arrecadação com os impostos. Exatamente, porque não estou a falar de uma casa que vai nos dar só 1%. Estamos a falar de, não é, várias habitações. Então, está lançado aqui o debate para reflexão. Quinta questão: que tipo de informação é que o setor privado precisa para melhorar o seu acesso ao mercado de financiamento? Bom, acho que isto já foi discutido, não vale a pena repetir aqui. Uma coisa só que eu queria, não sei, para deixar ao ar para reflexão. Esta estatística do número de pedidos de crédito para habitação rejeitados, 90%. Isto é preocupante. Isso saiu no discurso do próprio governador do Banco. Exato. Não estou a questionar isso. O que estou a dizer é que, ao mesmo tempo, estamos a assistir a um aumento do crédito mal parado. Vimos há dias no jornal Expansão, subiu quase que em 50% o volume total do crédito mal parado. Mais uma vez é o que o Kito estava aqui a dizer. Não é que os bancos não querem emprestar dinheiro para a economia, mas não se sentem confortáveis, porque eles também agora estão sob supervisão, não é? Então, numa situação destas, quem sai prejudicado é a economia no seu todo, porque há recursos ociosos e a capacidade também de geração de renda na economia ainda está abaixo do óptimo, mas porque há esta falta de garantias, então estes recursos ociosos não são empregues para o desenvolvimento da economia e, em contrapartida, são usados para emprestar recursos ao governo, crédito ao governo. E o crédito ao governo, em termos macro, nem é um bom incentivo, porque o crédito ao governo pode estimular a inflação, porque quando se empresta dinheiro ao setor público, o setor público vai gastar em despesas, não é? Correntes, salários, fluxo de tesouraria, que podem não ser equivalentes à capacidade de oferta e bens de produtos e serviços existentes nessa economia. É por isso que isto foi muito usado no passado, mas desde que entramos nestas políticas de ajustamento estrutural, exigidas também pelas instituições internacionais, é preciso aqui a taxa de crescimento do crédito ao governo tem que ser a menor fatia. O motor da economia tinha que ser o crédito ao setor privado e ser o setor privado o motor do desenvolvimento. Creio que está-se a refletir sobre isso, mas por mim, a minha opinião técnica é que é preciso alinhar essas duas variáveis. Agora, não sendo, como disse, eu sou um leigo nesta área, queria perguntar algumas questões da primeira apresentação do Alan. Primeiro, em que ponto é que está a construção das 10 mil, não, 1 milhão de casas? Em que ponto é que está este programa de 1 milhão de casas? A segunda questão, o que é que acha da qualidade das casas que estão a ser construídas em algumas das centralidades? E a terceira questão, falou-se aqui do financiamento chinês, o exemplo do Quilamba. Como é que funcionou, na verdade? É uma linha de crédito? Qual é o papel dos deuses? Não, queremos aprender para podermos implementar em outras latitudes. É tudo.